coração. Ele me fala, não mereço perdão. Me deixa triste, sem lugar pra ficar. Quero teu corpo junto a mim.